DF. Isso aqui é grave. Pra mim tem que ter do tipo que atribulou. O boy tremeu, chapou quando os opalão passou. Bum, bum, estilo zum, zum. Desculpa aí, mas pra mim rap tem que ter. As puta gosta e nós também. Vira e mexe, sobe e desce. Quem conhece, não se esquece. Hoje tem frevo, eu já tô na pista. Eu já tô na pista. Gosto de vez pra tremer camisa. Pra tremer camisa. Na rua puto som. Parceiro demorou. Coros moleque com as Patrícia, a rua aglomerou. Os dragão ficou bom. Vizinho se quitou. Não vai. É desse jeito, conceito, respeito adquirido. Efeito, murro no peito, marreta no ouvido. Sinta a suavidade frágil da nossa canção. Desculpa aí, mas eu gosto é de curtir os gravão. Gosto de curtir os gravão. Tem que ter. Gosto de curtir os gravão. Tem que ter. Gosto de curtir os gravos. Tem que ter. Gosto de curtir os gravos. Tem que ter. Desculpa aí se o rap é louco, não é potoca não. Desculpa nós se foi pesado na opinião. Desculpa cu aqui pra tu, nanã, tem mole não. Vem mais a tribulação. Gosto é de curtir. Malandreado nunca é mato, ginga das antigas. Esquenta não tá de cima, tela, academia de gíria. Vagabundo não erra, eu faço a rima de rua e sempre pronto pra selva. Deixa seus panos de seda, vem pro meu que te beba. Meu irmão, demorou, tá pelo certo, vai que vai. Segue o seu coração, porque o meu não é mole não. Gosto de curtir os gravos. Tem que ter. Gosto de curtir os gravos. Tem que ter. Gosto de curtir os gravos. Tem que ter. Gosto de curtir os gravos. É só os bar que os grave. Pra mim tá sempre bom. Na carreta ou no som eu gosto de curtir. Grave. Tipo irmãozinho que curte até a noite cair. Favela é assim, na rua aumente os grave pra ouvir. Demorou, sangue bom no morro, sempre bom. No que der, no migué, sem gambé, só ladrão. Assim que é, assim que é. Sobre a luz vejo vários boné, tipo os loucos de fé. No ghetto, oh, onde os nego viajou. Viajou pelo som, pelo amor. Demorou, demorou. Eu ligo o som, as vagabas vem na mão. Ai, dá nada não. Eu gosto é de curtir os gravão. Gosto de curtir os gravão. Tem que ter. Gosto de curtir os